Ricardo, bom dia, Azul Alfa Yankee Bravo. Alfa Yankee. Yankee Bravo. Prossiga. Alfa Yankee Bravo, do Pátio 3, posição 03. Autorização aqui para um cheque de reatores no máximo 5 minutos. A Infero já está gente, em idle, marcha lenta. Reator que o senhor fala é o motor? A posição motor 1, não. Gente, vai ser no máximo ou em marcha lenta? É em marcha lenta mesmo, 5 minutos máximo. Gente, já foi coordenado com a Infero? Positivo, tá ciente. Gente, o Alfa Yankee Bravo, a torre tá ciente. Torre Angu 1817. Siga. Gentileza provável saída para Guarulhos. Qual é a rota? Ok. Qual é a rota? Só um momento. Bravo, informa o sinal do sétimo turno. Bom dia, obrigado. Bravo, ciente, bom dia. torre algum, ou no 8 ou no 7. Prossiga. Sim, sua informação é com autorização para Guarulhos. Up Zulu 21. Gente, pronto para cópia? Copia. 8 no 7, autorizado, Guarulhos, via Pesulo 21, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, saída Argon, Elefa, controle 1935, transponder 5036. Poderia repetir somente a saída? Arbo, Elefa. Ok, autorizado 360 via Up Zulu 21. Decolagem da pista 1-0 com curva direita, saída Arbo, Elefa. Controle 1935, transponder 5036, gol 18, 17. 1-8-1-7, correto, reporte pronto. Contra a ponta, 1-8-1-7. retorno 271, nossa verificação, chegada Mari, dessa via para 2010, um ajuste padrão, reporte localizador.